Louco perdido no mundo, sem sorte pra nada. No meio do escuro, me escondo em piados. O ela de escudo na vida fadada, o eterno obscuro. Não busco riqueza, bem menos você ter meio a realeza, estourando champanhe. Só quero leveza, comida na mesa e também, se puder, dar orgulho à minha mãe. Acendo um beck, fico relaxado, minha mente engrandece, fico extasiado. Novato no mundo, não ligo pra nada, me deixe morrer com a alma selada. Cê olha por fora e pensa que sou louco, mas sabe o sufoco que a vida nos dá. Então olha por dentro e sente esse lamento no fundo do enfermo que é continuar vivendo essa vida maldita, traçada, mentira que é existir e resistir enquanto viver, pra quando morrer ninguém mais lembrar. Cê vai me seguir se eu te disser que piada eu não vou mais contar. Cê vai me curtir se eu te falar que essa noite eu vou me matar. E eu tô na luta, no meio do luto, buscando a beleza no meio do